Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 12 de julho. O Tema Livre está entrando no ar, na esteira e na ressaca das manifestações de ontem. Nós dedicamos os três últimos programas, na verdade os dois últimos programas, a essa manifestação do Dia Nacional de Luta em todo o país. E foi uma manifestação que teve menos complicação do que as manifestações de rua de junho, teve também menos gente, mas não deixou de ter confronto. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro confronto, tivemos confronto em São Paulo, em Santos, né? Tivemos confronto em várias cidades do país. E vamos fazer o balanço hoje de como é que foi esse movimento, por quem estava participando. Nós estamos na ponta da linha com dois marcos civis desse movimento. O Marco Antônio Lagos, que é vice-presidente da Força Sindical, que estava na organização e participou, e hoje não está aqui no estúdio porque acabou se machucando no confronto. Hein? Oi, Marco. Oi, companheiro. Bom dia. Bom dia, tudo bom, meu irmão? Bom dia, Luiz. E aí, como é que você tá? Oi, tá ouvindo? Sim, pra ouvir, eu tô te ouvindo muito tá, bem. Alô, tá falando com quem? Quem é que tá falando? Aqui é o Marcos Romão. Segura, Romão, na linha. Segura você aí que eu tô falando com o Marco Lagos. Fala, Marco. Opa, bom dia, Luiz, tudo bom bem? Bom dia, e aí, meu irmão? Com você? Tudo bom, e aí, como é que foi esse negócio ontem? Você enfrentou a polícia e se deu mal, como acontece normalmente quando se enfrenta a polícia? Como é que foi? Apenas é porque o caminhão ele tem ali uma descida um tanto ruim. Eu torci ontem, como o sangue estava quente, eu não percebi. Hoje eu amanheci com a pé inchado aqui, a minha locomoção está muito ruim. Quer dizer que não foi agressão policial? Não foi agressão policial. É bom que se deixe isso claro. É bom que se deixe isso bem claro aí, porque você é líder sindical, né? Aí ele disse, pô, pegaram o cara ontem lá na Cinelândia. Mas como é que foi a movimentação? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, a determinada hora, e que a gente está em cima do caminhão e temos uma visão bem ampla do que acontece, nós tivemos um momento ápice que a imprensa não registrou, não conseguiu as fotografias, porque lá da Presidente Vargas até o Teatro Municipal estava lotado de gente, mas muita gente mesmo. E a gente, nós, o movimento sindical, consideramos ali uma vitória do movimento sindical em termos de quantitativo, de qualidade, que a gente foi o trabalho nosso, que nós foi uma atividade bem pacífica, né, no início do processo. Você sabe que a imprensa noticiou, desde ontem eu tenho visto na televisão, mas hoje eu vi nos jornais também, alguns jornais destacaram mais o confronto policial, principalmente ali em frente ao Palácio Guanabara. Mas um jornal grande, o maior jornal da cidade, que é o Globo, deu na primeira página que a concentração foi menor do que a concentração do mês passado, que houve menos gente, minimizou, disse que tinha umas 5 mil pessoas na Avenida Rio Branco. E aí lá dentro, na página 5, se não me engano, mostra uma foto feita do alto da Rio Branco, e a legenda da foto diz: a Rio Branco tomada pelos manifestantes, com os que desmente a própria primeira página do jornal. Houve uma certa esquizofrenia. O editor da primeira página parecia contra a manifestação, e o editor da matéria da página 5, que era a cobertura do acontecimento, parecia que estava mais com o pé no chão. Como é que você viu? Você viu o acompanhamento da imprensa nisso aí? Como é que você viu? Não, nós estamos acompanhando e fazendo a nossa avaliação, cara. E a gente vai ter uma avaliação entre as centrais sindicais na segunda-feira, certo? De manhã a gente está se reunindo com todas as centrais. Vamos ter a avaliação interna da força sindical, que você pode perceber que em todo o Brasil a força, ela junto com as centrais, ela teve assim, um trabalho muito grande e um destaque na sua atividade. Com relação a Rio Branco, essa foto que foi mostrada aí, eu vi ontem, até a noite, a gente estava tentando terminar a matéria nossa para ir para o site que a gente colocou. E o que se vê de cima do caminhão olhando é uma coisa diferente. E nós tivemos, teve a Record aí que anunciou 60 mil, teve gente que anunciou 80 mil, isso na televisão, não foi escrito. E a gente avaliou ali, com certeza, que tinha mais de 100 mil pessoas, porque que nós participamos de vários movimentos, como o dos royalties, que tinha todo um direcionamento da sociedade geral, do governo, não sei o quê, teve 250 mil pessoas. Como é que você vê uma Rio Branco tomada com 5 mil pessoas? Como que você vê uma Rio Branco tomada com 60 mil pessoas? É impossível. Isso não existe. É verdade. Então a gente botou, para a gente não ter aquela coisa de exagerar, colocamos 100 mil pessoas, para não colocar mais, para poder ficar dentro de um padrão. Isso foi vitória para o movimento sindical do Rio de Janeiro, nesse grande momento, para o movimento sindical do Brasil. Agora, Marquinho, você estava lá desde cedo, né? Era de tarde ainda quando vocês estavam lá, 3 horas da tarde, vocês já estavam lá, né? Desde 1h30 da tarde nós estávamos. Pois é, vocês acompanharam toda a aglomeração, o início do ajuntamento das pessoas e tal. Quando chega, como você marca o negócio para 3 horas, a concentração, quando chega às 4 horas da tarde, você vê que já deu um caldo bom, você já dá para avaliar o que, se foi um sucesso ou se não foi. A essa hora você sentia o quê? Alô, Luiz. Oi, Marquinho. Tô. A essa hora, 4 horas da tarde... Olha o que eu vou te falar. A nossa previsão era de sair às 5... Desculpa, Luiz. Fala. A nossa previsão era de sair às 5 horas da tarde. Tá certo? Isso que nós programamos. Nós tivemos que sair antes. Por que que nós tivemos que sair antes? Que já não suportava na Candelária o quantitativo de pessoas que estavam ali. Nós tínhamos que tomar a frente e sair, então tivemos que sair antes do combinado, devido à demanda que a gente estava esperando, que, confesso a você, a gente imaginava que poderia ter ali, sei lá, com 20 mil pessoas a gente estaria saindo. Mas quando a gente veio caminhando e começou a agregar as pessoas chegando, teve químicos em greve em São Gonçalo, que foi para Niterói, um grupo grande, que depois pegaram as barcas, vieram de carro, pessoas chegando do interior que também queriam se somar à capital, que eles sentem, fizeram seu manifesto também no interior, mas também alguns vieram para a capital. Quando chegou no momento ápice, esse momento, a grande imprensa fez vista grossa. Você está me entendendo? Ou uma ou outra tendenciosa, companheiro, que não tem abertura como dá aí a Rádio Nacional para poder nós colocarmos a realidade. Pois é, você exagerando. Nós tivemos mais de 100 mil pessoas na Avenida Rio Branco. Você sabe que aqui na primeira página do G1, no Globo, né, que tem uma foto grande aqui da internet, uma foto, a foto aqui aérea da primeira página do G1 mostra a vista aérea da Rio Branco já à noite, tomada de gente, a perder de vista. E como não é possível você dizer que ali tem 5 mil pessoas, como o jornal diz na primeira página, eles puseram o título Batalha nas Ruas do Rio, como se fosse um campo de guerra. Mas já que você falou de Niterói, eu queria chamar a participação também do Marcos Romão, nosso parceiro ativista pelos direitos humanos, que mora em Niterói, agita lá em Niterói, e pode dizer pra gente como é que foi esse Dia Nacional de Luta do ponto de vista de quem estava trabalhando do lado de lá da Bahia. Bom dia, Marco. Bom dia, companheiro Golo. E aí, Romão, como é que foram as coisas? Tudo bem. E um grande bom dia aí para o outro, para o Xará, para o Marcos também. Parabéns pelos sindicalistas virem para a rua também. Mas a minha posição daqui foi bastante interessante, porque aqui em Niterói, eu estava trabalhando, não teve chance de... Eu não tive chance de marchar, de pedir lá para o Rio, porque daqui de Niterói, né, você sabe que eu trabalho também com redes sociais, né? Então nós ficamos acompanhando o que estava se passando e todos os grupos que estavam na rua. Inclusive, eu concordo com a avaliação aí do companheiro de que realmente a massa foi muito maior do que a grande imprensa colocou. Agora, você imagina, primeiro, você imaginava que houvesse essa resposta ao chamado das centrais sindicais e dos sindicatos, porque havia uma certa desconfiança em função de, nos primeiros movimentos do mês passado, não haver a presença, não ter marcado presença, nem sindicato, nem partido político, nada disso. Ontem nós não vimos também partidos políticos à frente, mas vimos as centrais sindicais, as principais centrais sindicais, inclusive na televisão, os líderes falando no noticiário e dando entrevista e tudo isso. Você esperava que houvesse uma resposta? Foi acima da sua expectativa? Como ativista, você percebe o quê? Olha, é o seguinte, como eu tenho muitos companheiros sindicalistas, muitos companheiros de partido, muito companheiro, de vários partidos, eu vim acompanhando que todo esse pessoal, muita gente, estava, enquanto indivíduo, na marcha do 1 milhão. E eu creio que foi, e na minha avaliação, como eu estava conversando com todas essas pessoas, eu estava imaginando que iriam chegar umas 150, 200 mil pessoas lá no Rio de Janeiro. Sim. Porque do interior do estado, várias pessoas me ligavam, inclusive perguntando se poderiam dormir, se eu arranjaria casas para ficar aqui na cidade, né? Porque o pessoal que vem do interior geralmente vem para Niterói e depois vai para o Rio, né? E não então dá eu voltar, estava com a avaliação, né, de que realmente iria ter um grande número de pessoas, mas eu já sabia que, como os próprios sindicatos, seguindo a linha dos partidos, estavam meio por fora de toda a insatisfação dos seus próprios membros, enquanto cidadãos. Sei. Né? E que muita gente, inclusive do próprio sindicato, não estava sabendo direito se era alguma coisa do sindicato, se era alguma coisa do governo, se era alguma coisa do patrão. Eu mesmo conversei com vários vizinhos aqui, que são motoristas de ônibus, havia uma dúvida muito grande. E eu creio que isso se deve realmente à completa falta de comunicação dos sindicatos com seus membros. Sim. E isso eu creio que é um problema institucional de todo o Brasil. Uhum. Né? As grandes organizações, ninguém mais sabe quem é quem. É. Você está ouvindo aí, Marquinho? Sim. Tá, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, com referência à questão da passeata, você citou as questões, a gente não teve a participação política partidária. Você pôde observar que ela foi realmente puro sangue sindical, né? O movimento sindical teve presença de alguns políticos lá na parte de baixo, mas a gente até evitou até dar muita... Não que a gente está cerceando, mas era uma seara nossa e a gente tinha que fazer o nosso trabalho. Com a questão do que o companheiro está falando, se é que eu pude ouvir tudo... referente à questão. Hoje a gente, eu tenho falado sempre, a gente tem nome e sobrenome, né? É central sindical, tem nome e tem sobrenome. Nós recebemos até, para você ver como que a coisa funciona, né? Ontem, antes de nós iniciar, um pouco depois de iniciar a passeata, nós recebemos lá uma liminar impetrada pela Advocacia da União, né? Proibindo a gente de fechar ruas. Sei. Certo? E nosso presidente deu ciência, porque ele disse assim: nós temos que nos responsabilizar do que nós fazemos. E o Dalprai, ele foi e assinou esse documento. Ou seja, o próprio Advocacia da União, ela já estava já fazendo um trabalho para poder minimizar, deixar um pouco sem muita ênfase o nosso trabalho. Mas, de qualquer forma, é o que eu estou falando, a gente tem que ter a cautela, nós fomos só fazer uma coisa pacífica. Infelizmente, no final, nós tivemos um problema com um grupo de 300 pessoas que realmente tumultuou o finalzinho do nosso ato. Sim, Romão, diga aí. Olha, exatamente esse ponto daí que eu estou muito interessado e acho muito importante estarmos aqui conversando com lideranças sindicais, né? Porque eu mesmo sou de um sindicato de sociólogos, né? Do Estado do Rio de Janeiro, e estamos discutindo, estamos olhando tudo o que está se passando. E eu creio que houve realmente uma pressão a toda essa pressão da justiça, de mandar avisar que tem a responsabilidade, e realmente todo movimento de massa há que ter uma responsabilidade muito grande. Mas eu parabenizo, de qualquer forma, os sindicatos de estarem chegando agora, inclusive para entenderem o que está acontecendo nas ruas e como as pessoas estão pensando. As pessoas não estão contra partidos políticos. As pessoas estão contra aparelhamentos. Verdade. E quem é esse sindicato sabe exatamente o que é isso. Né? Sindicato virou um aparelho, a maioria dos sindicatos. São raros os sindicatos em que os membros dos seus sindicatos saibam o que está acontecendo. Sindicatos imitaram os partidos políticos. Sei. Ô, Romão, as pessoas votam, são do partido político, mas ninguém sabe quem que toma a decisão lá dentro. Não, e além do que, é o seguinte, isso aí tem uma origem na quando o PT assume o poder em 2003, ganha a eleição em 2002 e assume o poder em 2003, os sindicatos, os trabalhadores passam a ter um outro papel na estrutura do poder, e aí começam a ocupar espaço na máquina e os sindicatos começam também a se vincular ao governo. Afinal, eles eram contra o governo anterior, um governo que eles apoiaram, se elegeu e tal, então é natural que isso aconteça. Agora, essa confusão, inclusive, foi o que gerou o noticiário da véspera do Dia Nacional de Luta, dizendo que isso era uma manifestação pró-Dilma. Hein, Marquinho? Isso. E você viu que eu falei para você aí que o nosso trabalho, ele foi todo focado sem a questão política, e não havia nada de pró-Dilma e nem nada de focar esses temas, porque o nosso eixo central é a pauta trabalhista, Luiz. Então a gente teve que focar nisso. Nós atingimos o que a gente precisava em termos de quantitativo e de qualidade para botar a nossa pauta nas ruas, tá certo? Então, com certeza pode ter sido isso. Mas eu acho que também a provocação, as brigas do momento também ali, quando esse pessoal começou a ter o problema com a polícia, a gente viu claramente. Havia provocação desses vândalos junto não só à polícia, quanto também à organização do movimento, entendeu? Aham. E você acha que esse confronto, Marquinho, que houve entre policiais, isso aí tinha gente mascarada, apesar daquela exortação que foi feita aqui no Tema Livre, de que esse movimento, como você repetiu agora, esse movimento tem nome, sobrenome, endereço, cara, limpa, para as pessoas não irem mascaradas, tinha gente mascarada sim, tinha gente que estava escondendo a identidade, e foi esse tipo de manifestante que acabou entrando em conflito com a polícia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Como é que você viu isso? O primeiro que eles têm um ponto estratégico. Eu não acredito que isso não tenha comando, companheiro. Eu não acredito. Tem comando nisso aí sim. Se seja deles mesmos, mas não é uma coisa feita assim. Porque as pessoas chegam com a cara tapada, tá certo? E eu falei muito isso aí no programa Tema Livre sobre isso. Com a cara tapada. Chego com aquelas máscaras de gás, que vou dizer para você, não são máscaras de gás, dessas mais baratinhas, tá certo? São máscaras de gás boas. Você olha para o perfil da vestimenta dessa população, e você vê que são jovens de classe média alta para cima. Eu já tenho esse perfil, porque eu vi isso pessoalmente, eu vi com meus olhos. Uhum. Tá? Enquanto eu podia ver, enquanto não tinha bomba de gás lacrimogêneo para poder conturbar o nosso trabalho ali, perfeito? Sim. Dessa forma, eu estou vendo já o perfil deles. Então, eu já não acredito mais. Tem até uma foto que eu vi ontem na internet, que eu ainda consegui ver, onde mostrava eles assim e uma pessoa apontando para o lado para que eles fossem para o lado de esquerdo de uma situação. Ou seja, tem um comando local e deve ter um comando maior por trás disso aí. Quer dizer, você acha que isso então é uma coisa orquestrada e é um comando que é um comando paralelo feito e é criado para justamente tumultuar e esvaziar o movimento trabalhador? Perfeitamente. Aí eu falo para você, como a gente escuta às vezes até pessoas, alguns tecnocratas aí, sociólogos, falando sobre a questão, o movimento sindical, e a imprensa grande tenta descaracterizar. Nós fizemos aquele conclave, que é a Conferência Nacional dos Trabalhadores, no Pacaembu, lotamos o Pacaembu, no dia 1º de maio nós colocamos, agora de 2013, 10 milhões de pessoas na rua, de trabalhadores, nos nossos trabalhos de manifestações de 1º de maio, dia do trabalho. Nós fizemos 7 marchas a Brasília com 60 mil pessoas em média. Fizemos esse grande ato que no Rio deu 100 mil pessoas, mas que se você contabilizar o Estado e todo o Brasil, quantas pessoas foram mobilizadas para isso? A sociedade tem que ver. Então a resposta nossa tem que ser numa coisa, companheiro. É no título de eleitor e no voto nas próximas eleições. Ok, Marquinhos, segura na linha aí que eu vou falar com o Tasso Marcelo, que é fotógrafo da agência France Press e que ontem estava cobrindo essa manifestação, Dia Nacional de Luta. Bom dia, Tasso. Ok. Oi. E aí, muita imagem boa ontem, não? Golo, eu tô vendo muito mal o golo ali. Vamos ver se melhorou o retorno aí? Oi, agora melhorou. Isso. E aí, bom dia, golo. Bom dia, muita imagem boa ontem? Muito, desculpa, mas continua baixo o retorno, mano. Você fez muita imagem boa ontem? Rapaz, ontem por acaso eu subi num prédio, rapaz, na hora principal dos conflitos no centro. Eu estava em cima de um prédio fazendo uma foto aérea, justamente para mostrar essa coisa aí da quantidade de pessoas que estavam ocupando a Rio Branco quase toda, entendeu? E na hora desse conflito aí ali embaixo, eu sei que aconteceram muitas coisas. Inclusive, teve um manifestante que levou um tiro na perna, uma pena não tinha um repórter para ter escrito isso, ter registrado isso, mas o Guilherme Planel, um cineasta conhecido aí no meio, ele fez as imagens, gravou essa cena, entendeu? Sei. E depois eu participei já lá no Palácio Guanabara de... Não chegou a ser um conflito, mas... uma discussão, né, dos manifestantes sendo usado aquele jato de água da polícia, bombas de gás lacrimogêneo, prenderam várias pessoas, eles tacaram fogo ali na rua Pissandu, teve vários pontos aí no ao longo da cidade, né? É. Agora, Tasso, essa manifestação de ontem, embora tenha tido um público menos numeroso do que aquelas manifestações que nós vimos no começo do mês passado, teve confronto, você acha que confronto mais violento até do que no mês passado? Não, eu acho que não, rapaz, porque os próprios manifestantes estavam repudiando, né, esses grupos que costumam causar esses confrontos mais intensos. E os próprios manifestantes do carro de som falavam, olha ali, atenção à polícia. Mas eu acho que daquela quinta-feira, eu acho que ainda foi pior. Sei. Sim, mas você conseguiu mesmo assim, você fez imagens boas. Você sabe quem você trouxe para nós quando você participou do programa no mês passado? Você trouxe imagens em movimento, imagens boas de vídeo que você gravou e que eu subi para a página do Tema Livre no Facebook e bombaram, né? Você sabe disso? É, rapaz. Bombaram as suas imagens suas, aquela inclusive de tiro a queima-roupa, de espancamento na Presidente Vargas, esse tipo de coisa. Você conseguiu pegar esses flagrantes ontem? Houve oportunidade disso? Ou a coisa foi mais tranquila? Não, rapaz, não é que tenha sido mais tranquila, o Golo, mas a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Sim. Mas o confronto mesmo foi menos intenso do que daquele dia. Mas as coisas aconteciam esporadicamente, entendeu? E tinha menos provocador, né? Estavam mais dispersos, né? Vamos dizer assim, porque teve um momento na Cinelândia que eles se concentraram, mas aí foram logo dispersados e, enfim, eles não tinham bastante polícia também na rua, eles não conseguiram se organizar tão bem quanto das outras vezes, entendeu? Ok, valeu, Tasso. Segura, eu vou passar agora para o Tiago. O Tiago, que é o Tiago Mantuano, ele é estudante de história e está provocando, está convocando para um movimento hoje, que vai ser, aliás, já vem, não, a gente mal saiu do movimento de ontem, já vem essa Assembleia Popular na Zona Oeste 2, que reúne Barra, Recreio, as Vargens em geral, Jacarepaguá, e acontece hoje na Praça do Ó. Bom dia, Tiago. Oi, Tiago, bom dia, está na linha? Oi, Tiago, Tiago Mantuano. Oi, Tiago. Alô. Oi, Tiago. Eu não te ouço muito bem, não, Golo. Não está ouvindo bem? Não, é porque você está muito longe, você está na Zona Oeste, não é não? Alô. Oi, Tiago. Está ouvindo? Alô. Tem alguém na linha? Tem, volta com o Tasso. Vou voltar com o Tasso aí. Oi, Tasso. Pode falar, Golo. Eu ia chamar o Tiago Mantuano, que está programando, está na programação, na coordenação dessa Assembleia Popular da Zona Oeste, que até esse pessoal também vive na militância permanente, para saber como é que foi ontem. Mas daqui a pouco ele vai entrar, porque como ele está lá na Zona Oeste, eu acho que por isso a ligação dele não está muito boa. Agora, você identifica, você conseguiu... Eu estava falando com o Marquinho, que é da Força Sindical, e estava no alto do carro de som, ali na Rio Branco, né? Desde a Candelária, ele já estava na organização do movimento, né? E ele preocupado desde a tarde, ainda do início da concentração na Candelária, com pessoas que apareciam com o rosto coberto. Ele preocupado com isso e isso era uma preocupação que já vem desde o mês passado. Você percebeu que havia grupos de provocadores ou percebeu presença de pessoas estranhas ao movimento, à pauta da agenda das reivindicações, digamos assim? Claro, Golo, isso é muito evidente. Oi, Golo, tá ouvindo? Fala, vai falando, pode falar. Esses grupos são muito evidentes, né? Você consegue notar claramente a presença deles. Eles estão sempre de preto, com o rosto coberto. E, enfim, é um grupo que qualquer um sabe quem são. Mas isso também não atrapalha esse movimento bonito que é o povo na rua aí, o povo lutando pelos seus direitos, tentando as mudanças que, né, que são de direito, porque político é assim, né? Igual a chope, só é bom na pressão, né? É verdade. Aliás, o povo também, né? Funciona assim, né? É bom quando está na pressão. Claro, é bom exercer esse direito tão bonito, né? Legal, tá. Segura aí na linha, eu vou falar com o Almir Aguiar, que é o presidente do Sindicato dos Bancários. Ele estava também ontem nessa manifestação, esteve conosco aqui no Tema Livre e vai fazer uma avaliação do que ele viu ontem. Bom dia, Almir. Oi, Almir. Alô? Porra, é tudo uma armadilha, só casca. Oi, Almir. Alô? Fala, Almir. Tá, a ligação não tá boa. Pois é, eu acho que aqui a operação não tá legal também. Acho que algum problema aqui que na mesa que a gente não tá conseguindo. Mas você tá me ouvindo, não? Muito pouquinho, tá falhando muito, tá baixo. Tá baixo, né? Então tá, Almir, valeu. Depois eu tento. Vamos tentar um outro telefone com você aí, tá? Pra você passar informações aí. Tasso, voltando contigo aí, Tasso. Pode falar, Golo. Sim. Então, você acredita que essa mobilização, Tasso, que nós vimos dessa vez, daquela vez foi muito espontânea, né? Dessa vez já foi uma coisa organizada, já teve uma cara como uma identidade, como foi o caso das centrais sindicais. Você acredita que a população, a resposta da população é a resposta que as centrais sindicais provocaram, ou isso aí é uma resposta que vem mesmo das ruas? As pessoas estão ansiosas, como você disse, por pressão em cima dos políticos, pressão em cima do governo, e se você chamar para a rua, todo mundo vai mesmo. Ah, com certeza, Golo. Isso daí os movimentos sindicais, eles anseiam também a vontade do povo, né? E é claro que é um movimento generalizado, independente de ser a força sindical, a CUT, ou o povo, ou os anarquistas, ou enfim, toda essa sociedade clama por mudança, né? A coisa está de um jeito que não pode continuar, sabe? Você vê as denúncias na imprensa aí, no dia a dia, tem as tendenciosas que não falam sobre nada, mas tem as que falam, e você vê isso aí muito notadamente, não sabe? Está se criando uma revolta popular com essa classe que só prejudica o povo e toda essa nação, né? Que é muito bom. É verdade. Uma coisa que me chamou a atenção, Tasso, do mês passado, foi que os protestos aconteceram ao mesmo tempo que estava se desenrolando a Copa das Confederações, onde, quando o Brasil jogava, tocava o hino nacional e o estádio inteiro cantava o hino nacional. Cantava, inclusive, depois que parava a execução protocolar, digamos, da FIFA, o pessoal continuava cantando o hino nacional e isso... era uma demonstração, digamos assim, de que as pessoas estavam imbuídas de um novo espírito, de uma nova... É isso que você está dizendo também, né? Rapaz. Claro. O movimento vem de todas as camadas sociais, né? O patriotismo é nato, né, do povo brasileiro. O povo brasileiro sempre foi muito patriota, né? E ainda bem que esse patriotismo está se tornando uma coisa política, porque as pessoas você... isso é muito bom que aconteça mesmo dessa forma, porque só assim a gente pode conseguir alguma coisa, né? Otácio, você que é profissional de imprensa, vai cobre tanto esses movimentos de rua como cobre solenidades e cobre outros eventos quaisquer, está sujeito à pauta da imprensa, que é essa pauta ágil e diária, né? Aliás, nem é diária, é horária, todo momento está acontecendo coisa nova. Você acredita que essa Jornada Mundial da Juventude, a visita do Papa Francisco, tudo isso que está se aproximando agora, terá algum tipo de influência nessa agenda de reivindicações, nessa agenda de mobilização popular? Eu acho que esse momento até independe dos movimentos que estão acontecendo, né? Porque tinha muita gente que dizia que era, isso vai ser durante a Copa das Confederações, enfim. A Copa terminou, o povo está aí na rua brigando por tudo que é, brigando por mudanças, entendeu? E o mundo todo está de olho no Brasil, no que as coisas estão acontecendo, que está sendo referência até de está sendo referência, inclusive, vários países do mundo, como o Romão falou, que saiu na revista alemã, que o brasileiro foi o único que teve coragem de botar o dedo na cara da FIFA, hein? E como eu tenho recebido apoio também pelo meu material de vários países aí, enfim, é uma coisa que independe do que esteja acontecendo aqui, eu acho que vai estar todo mundo voltado para cá, os olhos do mundo todo vão estar voltados para aqui, porque o Papa vai estar aqui. É claro. E isso também só engrandece o movimento, porque as reivindicações são internas, né? É isso mesmo. E você tocou num assunto interessante, num ponto importante, que é o interesse externo. Você trabalha para uma agência de notícias internacional e o interesse tem sido maior também, né? Pelo que está acontecendo aqui, não só por causa do Papa, não só por causa da Copa das Confederações, mas porque, como disse o povo na rua, dizia, o gigante acordou. E isso, o Brasil tem um novo papel, tem uma nova configuração no concerto das nações, no contexto internacional, não só economicamente, mas também como país, né, não? Claro, claro, há uma representatividade que está sendo referida para o mundo todo, entendeu? Que até então o Brasil é um povo pacífico, um povo amigo, um povo bom, que só gosta de futebol, samba, e está tendo uma outra conotação perante o cenário mundial, né? É verdade. E, inclusive, nós estamos com o comando da Organização Mundial do Comércio também, né? A primeira vez que um brasileiro está lá no comando, que é o Roberto Azevedo, né? Que é também, um dado importante nisso aí. Claro, claro. É isso aí, então, Tasso. Muito obrigado pela tua participação aqui no Tema Livre de hoje, tá, meu irmão? Se precisando, eu volto a ligar para você. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho, hein? Se tiver... Eu te agradeço aí pela oportunidade. Bom dia a você e todos os ouvintes da Rádio Nacional. Falou. Bom dia para você também, meu irmão. Vamos voltar com o Almir Aguiar, presidente do Sindicato dos Bancários daqui do município do Rio. Ele esteve conosco ontem. Está ouvindo agora, Almir? Está um pouco baixinho, mas vamos tentar. Não melhorou, não. Eu mandei fazer um concerto imediato aqui. Disse que era o presidente dos bancários que ia falar. Os caras disseram, não, então vamos resolver isso aqui agora. Não resolveu, não? Está um pouquinho baixo. Almir, como é que foi? Qual a sua avaliação do movimento de ontem? Então, Luiz, a avaliação nossa, ela foi bastante positiva. Pela primeira vez, nós conseguimos juntar todas as centrais sindicais, fazer um grande ato. A Avenida Rio Branco estava totalmente repleta de trabalhadores, de sindicalistas, a população apoiou. Eu acho que em algum momento dela que acabou se perdendo devido a algumas pessoas que se infiltraram e acabou arrumando uma dispersão do movimento. Mas, assim, fora esse fato infeliz, a atividade foi muito boa. Eu acredito que tinha mais de 20 mil pessoas e essa atividade do Rio, junto às atividades do Brasil inteiro, vai fazer sim com que o governo, o Congresso, olhe com mais atenção a pauta das nossas reivindicações. É, Almiron, você manifestou aqui a preocupação, aliás, o cuidado que os bancos tiveram de, no caminho da manifestação ali na Rio Branco e também na Presidente Vargas, de fechar as agências e até puseram tapumes ali protegendo os vidros das agências. É, não houve problema maior? Você tem informações sobre isso? Na verdade, desde as primeiras manifestações, os bancos resolveram pôr os tapumes nas agências. Já tem alguns dias, né, para proteger. Teve alguns dias que algumas pessoas quebraram as agências bancárias, mas ontem funcionou normal. Foi uma atividade de trabalhadores, sem vandalismo, totalmente com propósito com a nossa pauta de reivindicações. Mas, como eu falo, teve algum momento, sim, que algumas pessoas se infiltraram com máscara, com um pano no rosto, que realmente, quando uma pessoa vai, assim, para uma passeata pacífica, é porque ela tem segundas intenções. E foi o que aconteceu. Parece que teve alguma agência que foi depredada, mas mesmo assim, a avaliação nossa foi positiva. E você sabe onde foi a depredação dessa agência? Foi uma agência do Santander na Avenida Rio Branco. Na própria Avenida Rio Branco, né? Isso, isso. E depois... mas, sim. Mas o nosso entendimento foi positivo mesmo assim. Eu acho que a Avenida Rio Branco estava bastante policiada, mas eu acho que a polícia também faltou em alguns momentos a agir no sentido de coibir, não que fosse com violência, mas quando uma pessoa chega com mochila, mascarada, numa atividade dessa, tem que abordar e revistar. E muitos deles estavam com coquetéis Molotov e com segundas intenções, naturalmente. Evidentemente, que, né? Tem mais energia nesse sentido de parar, revistar, para saber o que a pessoa tinha ali. Agora, ali em Laranjeiras, ali em frente ao Palácio Guanabara, a situação foi mais complicada, foi mais difícil, houve confronto mesmo. Você acredita que ali tenha havido participação de baderneiros e provocadores, ou você acha que ali houve realmente confronto de manifestantes legítimos, manifestantes que estavam protestando contra o governo do Estado? Pelas informações que eu tive, na verdade ali foram pessoas que saíram da nossa atividade, aquelas pessoas que se infiltraram para tentar dissolver de alguma forma. É um movimento black bloc, uma coisa assim, são pessoas que têm outras intenções, aproveitam esse tipo de manifestação para gerar instabilidade e eles se dirigiram ao Palácio Guanabara. Algumas pessoas estavam lá fazendo manifestações pacíficas também, mas o objetivo deles é justamente esse. Nós fizemos a nossa convocação, eles ficam ligados na internet, no Facebook, e se convocam. Então, eles apareceram de repente, não são trabalhadores, não pertenciam ao nosso movimento, e quem estava lá pôde perceber. Eu que estava ali em cima do caminhão, deu para perceber a Avenida Rio Branco totalmente tomada com as bandeiras das centrais sindicais, dos sindicatos, com faixas, pessoas idosas, pessoas jovens, muitas mulheres. Então, assim, ela se deu normalmente. E essas pessoas acabaram fazendo isso e muitos se dirigiram ao Palácio Guanabara. Mas eu acho que provocar, né? A gente tem que ter mais cuidados. Mas a nossa luta, ela vai continuar, vamos estar realizando mais manifestações, independentemente disso. Por falar em a luta continua, você está, o Sindicato dos Bancários está preparando já está em andamento a campanha para setembro, para a data base, né, dos bancários. Eu queria falar sobre isso com você daqui a pouquinho, sobre a mobilização do seu sindicato. Sim. Porque agora eu vou chamar o Marcos Romão, que está de volta com a gente aqui na linha. Oi, Marcos. Oi, Romão. Oi, meu querido. E aí, Romão, você viu a avaliação aí do Almir? Ele diz que é presidente do Sindicato dos Bancários aqui do município do Rio e diz que naturalmente houve provocadores e gente que que foi até para o Palácio Guanabara para provocar a reação, provocar uma situação de fato e que justificasse a intervenção violenta da polícia e com isso, de alguma forma, tirar o brilho dessa manifestação ou tirar o caráter, desviar o caráter natural de reivindicação trabalhista e de reivindicação social da população e dos trabalhadores, que era o caráter original desse movimento. Como é que você vê essa questão? Eu vejo da seguinte forma, inclusive eu parabenizo aí a avaliação no sentido de perceber que a polícia não teve preocupação de revistar pessoas no entorno da manifestação, que estivesse com mochila ou coisa assim, porque nas manifestações que eu tenho ido, eu tenho percebido que tem muitos provocadores, inclusive no próprio, em frente ao Palácio da Guanabara, os próprios jornais, eu acho que somente o Dia falou sobre isso, que no início tinham pessoas armadas e que eram guardas do palácio, misturado no pessoal, né? Agora, uma coisa muito interessante que eu considero é o seguinte: nós estamos todos treinando, inclusive os próprios sindicatos estão treinando a voltar na rua. Então faltou um pouco, falta ainda um treinamento para que as organizações conversem com a polícia. Sei. Que tenha um ordenamento nas manifestações em que a polícia e o comando estejam ligados diretamente às pessoas que Sei. Estão no comando das manifestações. É acertar os ponteiros, né? Claro que existe uma desconfiança enorme da polícia do Rio de Janeiro, porque inclusive o meu irmão, que participou da manifestação, que voltou para casa, para a Praça São Salvador, que não estava no palácio, né? Ele foi atingido por uma bomba de gás lacrimogêneo ao dar proteção a jovens que não... jovens e senhores e senhoras e pessoas doentes, pessoas que estavam nos bares, na Praça São Salvador, que não tinha absolutamente nenhuma manifestação e que foram atacados às 21 horas. Eu ia dormir quando aconteceu isso e foram atacados pela polícia. Foi uma barbaridade. E o interessante é que as pessoas, os sindicatos, as organizações que são mais institucionais, né, não estão entendendo a solidariedade do povo com eles. E Sim. aí falam de infiltrados e gente que veio para fazer outra coisa. Não é bem assim. Não é bem assim. A violência está partindo do Estado no Rio de Janeiro. Sim. Isso daí precisa ficar claro. É a polícia, né? É a polícia. É o aparelho policial e a repressão ao movimento. Aliás, essa repressão, utilizando bala de borracha, utilizando gás de pimenta, gás lacrimogêneo, isso é repressão violenta mesmo, né? Você não está se protegendo com escudo, você está atacando, né? Exato. O meu irmão estava dentro do prédio. Ele estava com vários moradores. Os moradores faziam panelaço no entorno da Praça São Salvador, que só tem gente fina, feito se fala, as pessoas faziam panelaços para a polícia parar de atacar. No 14º andar, a minha cunhada não conseguia mais respirar. Caramba, é a quantidade grande de gás lacrimogêneo, hein? Não, foi assim imenso, foi um negócio assim. Inclusive eu coloquei um filme no Facebook, inclusive eu acho que os sindicatos precisam parar de ter medo do Facebook, precisam parar de ter, os sindicatos e o movimento social, precisam parar de ter medo dessa juventude. Essa juventude é também bancária. Também trabalhadora. Agora, Romão, você sabe que pelo menos aqui no Tema Livre, eles têm, os sindicatos, as centrais, têm encontrado um aliado forte aqui no Facebook, porque nós temos subido para as nossas páginas aqui as conclamações e os depoimentos do pessoal do sindicato. Eu até queria pedir licença a você. Eu acompanho isso. Inclusive vi esse vídeo que você postou lá da... com o trabalhador. É verdade. Eu queria pedir licença a você um instantinho, que eu queria voltar ao Almir para ele falar sobre a pauta agora do Sindicato dos Bancários, que o Sindicato dos Bancários entra na campanha salarial da data base, que vai ser em setembro, né, Almir? Não, é verdade mesmo, mas eu só queria fazer uma observação, porque assim, no início dessas manifestações, a participação dos movimentos sindicais ou sociais não foram tão intensivos. E eu tinha uma avaliação contrária em relação essa questão das pessoas que se infiltravam, os vândalos, e eu não tinha uma posição muito clara em relação a isso. Mas ontem eu estava em cima do caminhão e eu posso afirmar com todas as letras que teve uma infiltração muito grande. Olha, você vê pessoas com bandeiras, camisas da CUT, o GT, Força Sindical, de repente aparece 200 pessoas de preto com pano no rosto. Olha, são pessoas que são mal intencionadas. E eu pude ter a oportunidade de filmar do meu celular aquele grupo chegando no meio da passeata e botando mulheres, idosos, trabalhadores para correr. Consequentemente, a polícia jogou gás de pimenta. Também me incomodou as pessoas que estavam lá, mas isso eu posso falar com clareza e eu tenho provas para mostrar que eu filmei. Então, assim, as manifestações desde o início foram pacíficas, estudantes, a juventude, isso tem sido fundamental, inclusive para a nossa democracia, para fazer com que o Congresso se movimente, mas temos que ter cuidado. Esse movimento Black Bloc não é um movimento aqui só no Brasil, ele tem na Europa, em vários lugares do mundo. É verdade. E o objetivo é esse. É verdade. Então, agora, quem estava lá viu. É, agora, fechando. Agora eu quero dizer, nós fizemos a nossa conferência interestadual dos bancários. Isso. Na semana retrasada. E na próxima semana nós vamos ter o Encontro Nacional dos Bancários, onde vamos definir a nossa pauta, entregar a nossa minuta à FENABAN e a partir daí entrar com as nossas rodadas de negociações. Mas eu posso dizer que, como todos os anos, vai ser uma campanha difícil. Os banqueiros no ano passado lucraram mais de 50 bilhões de reais, os 5 principais bancos. E com certeza esse ano não vai ser diferente, mas os bancários estão preparados, organizados, e em setembro vamos iniciar uma grande atividade aí na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Ok, Almir, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Esse é o Almir Aguiar, presidente do Sindicato dos Bancários do município do Rio de Janeiro, fazendo avaliação da manifestação de ontem, Dia Nacional de Luta, e também avisando já qual é a agenda dos bancários, especificamente com vistas à data base que vai ser em setembro. Muito obrigado, um bom dia para você, Almir. Sucesso. Bom dia, Alex. Romão, um grande abraço para você, meu irmão. Olha, muito obrigado. Olha, eu gostaria só de fazer uma recomendação. Faça. Que o nosso companheiro do Sindicato dos Bancários colocasse no ar esses vídeos. Ah, para separar o joio do trigo, minha gente. É verdade. E a movimentação está dos cidadãos, está no seguinte: mostra a sua cara. É isso aí. Fale para o pessoal para mostrar a cara, porque aí se tiver um grupo que quiser ficar no cantinho da manifestação, que fique. Tem na Europa, eles ficam no cantinho lá e todo mundo sabe quem é quem. É verdade, é verdade. Porque, é verdade. Meu querido. Tá certo. Grande abraço, Romão. Como se fala lá, aqui em Niterói, é rio que tem piranha, jacaré nadar de costa. Alô, meu irmão, um abraço. Um abraço. Bom, assim nós vamos falar agora aqui com o Darby Igaiara, que é o presidente da CUT do Rio de Janeiro, que vai fazer a avaliação dele. Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes. E a avaliação é positiva do ponto de vista daquilo que a gente vinha falando a semana toda, que é ter mobilização, a gente ocupar Rio Branco. Eu falei, ó, nós não vamos conseguir caminhar pela Rio Branco, porque a Rio Branco vai estar tomada, e teve. E foi o que você falou mesmo, né? Falei, a experiência. É, né? O interesse do povo está aflorado. Você acha que a população está mais sensibilizada? Quer dizer, na verdade, as centrais sindicais conclamaram os trabalhadores, mas também o povo foi, né? A gente viu aqui depoimentos ao longo do programa de que havia muita gente, muito aposentado, muita mulher, muita gente jovem, muito estudante, muita gente que estava... É verdade, Luiz. Como nas outras atividades, nessa não foi diferente. A população veio, os trabalhadores saíram do local de trabalho ali, quem estava no centro da cidade estava próximo, quem estava até mais distante, veio para o centro da cidade e ocupamos ali, de fato, a Rio Branco, como eu falei. E foi um movimento maravilhoso, a gente precisava disso. Lamentavelmente, a repetição da violência. Sim. Lamentavelmente, e que começou lá atrás. Isso, dessa vez, não começou no final, como eu tenho falado. Ao final das atividades, os caras vão lá, ocupam a frente, como ocuparam as outras também, porque as outras atividades, chamadas pela juventude, inclusive, Não estava aquilo programado. A juventude não chamou aqueles caras. Eles foram para lá, ocuparam o final da atividade e promoveram toda aquela violência que nós vivenciamos o tempo todo. E agora não foi diferente. Olha só, ô Vivaldo, o Luiz, o que que acontece? Nenhuma central convidou, convocou ou queria a presença daqueles violentos fascistas, porque são. Ninguém convidou e ninguém queria eles ali. Eles foram porque eles estão organizados para fazer isso. E eles vão para fazer provocação mesmo, né? Provocação, eles vão é para fazer a desordem mesmo. Eles não precisam de fazer provocação. Eles já chegam para destruir, para desestabilizar, para desmobilizar os movimentos, tanto os outros quanto esse nosso movimento. Eles não querem a sociedade reivindicando e avançando. Eles querem a destruição, a baderna, o quebra-quebra. E isso eu espero, Luiz, que toda a sociedade repudie com veemência. E que a polícia aja de uma outra forma também. Não adianta ficar lá no meio dos caras jogando bomba de gás, porque pega quem não tem nada a ver mesmo. Se os manifestantes. É isso que eles querem, né? É isso que eles querem. Eles querem o confronto com o criar, pra acabar como fez ontem. Justificar, de novo. Inclusive, pra justificar que olha como é que não pode. Não tem como, nós vimos, as imagens têm mostrado as caixas de coquetel Molotov que não servem pra jogar só em polícia. Eles jogam em cima das pessoas também. Apedrejam as pessoas. Bom, mas o saldo é positivo. Então. Agora, do ponto de vista daquilo que a gente estava discutindo, de apresentar a pauta da prova da classe trabalhadora para continuar pressionando os governos, continuar pressionando o Congresso e o Judiciário, foi excelente, deu certo, resultado, e nós vamos continuar. Pois é, isso que eu queria saber. Ah, não pode parar. Nós estamos no clima. Então, mobilização permanente. Mobilização permanente. Com a visita do Papa e tudo, vai ter mobilização permanente. Visita de Papa, o Papa. Vou chamar o Papa. O Papa tem que vir repudiar a violência, que eu sei que ele vai fazer, e o Papa tem que vir e prestigiar o movimento de reivindicação legítima que o povo está fazendo na rua. Nós somos esse povo ordeiro, sim, mas somos povo lutadores, nós lutamos pelo nosso direito. Então é isso, show de bola, agradecendo mais uma vez aqui a rádio. Nós é que agradecemos a você, show a participação de bola mesmo. Aqui. Valeu. Quando eu ver, espero que continue aberto aqui. Vai, tá aberto aqui. Vamos precisar. Isso aí, se Deus quiser. Esse é o Darby Igaiara, que é o presidente da CUT aqui do Rio de Janeiro, participou, esteve à frente ontem junto com outros líderes da manifestação do Dia Nacional de Luta. Nós vamos ficando por aqui, lembrando a você que hoje, às 18 horas, acontece a Assembleia Popular na Zona Oeste 2, que inclui Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, As Vargens e Jacarepaguá, ali na Praça do Ó, às 18 horas, com a programação intensa a partir das 6 da tarde. Portanto, você está convidado. O Thiago Mantuano ia fazer esse convite, mas não conseguiu entrar no ar. O Tema Livre fica por aqui, um ótimo dia para vocês e segunda-feira nós estamos de volta às 10h05 da manhã. Um bom fim de semana e até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.